Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Dimartino Teixeira. Agora na Antena Web, também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto andamento. É um momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto andamento. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. A partir de agora, Diamantino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, Antena Web, com Diamantino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos à emissão de Bom Dia, Antena Web. Emissão referente a quarta-feira, 1 de junho. Ah, pois é. Já estamos no mês que eu mais gosto. No mês do ano, no mês que eu mais gosto, exatamente. Mês de junho. Mês dos santos populares, mês do verão. Enfim, eu sei lá. Tanta coisa boa que tem o mês de junho. Sejam, pois, bem-vindos à emissão de Bom Dia Antena Web, aqui na sua rádio preferida. Um bom dia muito especial para a pequenada. Olá, meninos! Beijinhos do tio Tino. Isso mesmo, Diamantino Teixeira para ficar convosco durante cerca de 40 minutos em mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. Hoje é o Dia Mundial da Criança. E porque eles são a melhor coisa do mundo, acredito que são. Para eles não há guerras, não há maldade. Eles são, na verdade, puros. Ou elas, neste caso, eles e elas, as crianças. Por isso, aqui está uma oferta que eu tenho aqui, especialmente para elas, as crianças. Ora, ouçam. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. Lá, a

Aqui está a nossa homenagem ao Dia Mundial da Criança. 1 de junho, hoje, quarta-feira. As temperaturas que se fazem sentir neste momento no país. Faro está com 25 graus e bem próximo já da temperatura máxima prevista para hoje, que é de 26. O Porto ainda está nos 20 e poderá chegar também aos 26. Lisboa está nos 18 e vai levar-nos, em princípio, até aos 27 graus. São estas as previsões em termos de temperatura do Instituto de Meteorologia e Geofísica. Instituto de Meteorologia e Geofísica que prevê ainda para o território do continente um dia cheinho de sol. Com algum vento nas zonas montanhosas e também nas praias da costa ocidental. Nuvens, sol lá mais para o interior sul, mas, em princípio, sem chuva. Rádio Antena Web, bom dia! Vamos de novo à música para ficar já com a voz de Isabel Pantoja. Perdona-me. Depois, Adriano Celentano. Pregaro. Sin más nada, ¿por qué?

e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, dal castello o del silenzio, egli vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrà solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, t'amo, t'amo, oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signore. Musicalmente estivemos nesta emissão de Bom Dia Antena Web com a voz de Isabel Pantoja, o tema Perdona-me, e ainda Adriano Celentano, Preguero. Vamos continuar. Agora trago-lhe os destaques para o canal 1 e 2 da Antena Web. Vamos então aos destaques para o canal 1 e canal 2 da Antena Web. Começo por lhe sugerir uma hora de sucesso às 5 da tarde. As novidades, os destaques da semana com as músicas que vão fazendo sucesso. Para ouvir ainda nesta emissão, as três mais da semana passada que fazem parte do Top 3 da Antena Web. Logo às 18, Playlist. Um programa de música bem calma, para que você possa ficar bem tranquilo neste seu final de tarde de quarta-feira. Até porque tem que ter alguma paciência para os seus meninos. Hoje é o dia deles, né? Dia Mundial da Criança, não se esqueça disso. Muito importante. À às 11 da noite, Joana Santos traz-lhe Quarto Andamento, um programa com Joana Santos. A não perder, às 23 horas deste dia de quarta-feira, Quarto Andamento. Já vai, então, ficar musicalmente nesta emissão com os ABBA. O tema, Super Troopa. Super Troopa, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's continuo por aí na nossa companhia. Estivemos com os ABBA, o tema Super Troopa, emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para quarta-feira, hoje 1 de junho, Dia Mundial da Criança. que elas são a coisa melhor deste mundo. Vou falar-lhe já dos destaques para o canal 2 da sua rádio antena web. Olá, bom dia. Assim, a não perder às 3 da tarde. Tardes Latinas. Um programa com muito ritmo e, é claro, como o próprio nome indica, com muita música latina. Confira também às 4 da tarde, logo a seguir às Tardes Latinas. Confira, dizia eu. O Top 10 da Antena Web com um novo líder e também um novo terceiro lugar. Fique muito atento e atenta à sua rádio, porque depois das 0 horas, a qualquer momento pode ser divulgada a surpresa que temos preparado, que temos vindo a preparar para si. Muitos e bons locutores estão a entrar para a Antena Web. Também regresso de alguns programas e outras coisas que a seu tempo irá ver ou ler, se assim desejar. A qualquer momento esta surpresa pode ser divulgada depois das 0 horas. Fique atento. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão de hoje com a voz de Rui Veloso, Baile da Paróquia. Shake it. Who's up? He's staying out. puxei o braço com força. Fiz uma cena do macho. Estava lá os irmãos dela. Levei um arreial de facho. Fui ao baile da paróquia, lá para os lados de Balbon. Fui ao baile da paróquia, lá para os lados de Balbon. Estivemos então com a voz de Rui Veloso, o tema Baile da Paróquia. É tempo de nos irmos agora embora. Chega assim ao final mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. Seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que de Lisboa vos envia um forte abraço. Onde quer que esteja, o que quer que faça, só espero que você seja muito, muito feliz. E olha, hoje há que ter muita paciência para as suas crianças. Hoje é mesmo dia delas, das crianças. Porque elas são a melhor coisa do mundo. Então, beijinhos para elas, para as crianças, é claro. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Últimos sons da emissão de hoje do Bom Dia Antena Web para os Rádio Macau. Até amanhã, minha gente. Portem-se bem. Até amanhã, criançada. Beijinhos do Tio Tino. De saída, os sons dos Rádio Macau. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia! Preferias que cantasse noutro tom, que te pintasse o mundo de outra cor, te pusesse aos pés um mundo bom, e que te jurasse amor, o eterno amor. Querias que roubasse ao sete estrelo a luz que te iluminasse o olhar, nas ondas com desvelo, levar-te até à lua para dançar.